Bom dia. Bom dia, que a paz de Jesus permaneça conosco, porque essa paz já está aqui hoje e sentimos a presença amorosa dos benfeitores que vêm e nos trazem essas vibrações tão harmoniosas, tão pacificadoras que a casa espírita nos proporciona. E quando chegamos numa casa espírita e sentimos esse acolhimento e sentimos esse envolvimento, nós sentimos passar ali todas as nossas preocupações, todas as nossas dores, os nossos receios. É a dor física que nos dá uma trégua, são as preocupações que nos aliviam um pouco a mente e nós conseguimos nos sintonizar. E é uma manhã muito abençoada e eu sou muito grato pelo convite, por poder estar hoje participando dos trabalhos de vocês. Acreditem que hoje, nesta manhã, se passa algo muito importante, que é essa atividade de união, de fortalecimento dos vínculos dos trabalhadores de uma casa espírita. Casa espírita, nós já sabemos o quanto ela é importante para nós, o quanto ela é importante para as nossas necessidades pessoais, mas ela tem um papel social e espiritual no mundo hoje muito grande. Todos nós sabemos desse papel social e espiritual muito grande e muitas vezes nós precisamos relembrar, precisamos rever. Eu acredito que muitas coisas que nós falaremos nesta manhã não são novas. Talvez sejam recados, lembranças que vamos fazendo de certos pontos que às vezes nós esquecemos, que às vezes nós não lembramos, porque é natural isso. É natural, ao longo das nossas experiências humanas, terrenas, nós esquecermos uma série de coisas significantes e significativas da vida. É natural que nós vamos, com o tempo, pela correria, pela rotina, pelas pressões que nós sofremos muito grandes de muitos fatores, nós não lembrarmos tão bem de alguns compromissos. Daí a necessidade desses momentos de reciclagem, de retomada, de aprofundamento de questões, porque há aspectos da vida e da vida espiritual que nós precisamos chegar a uma certa etapa da vida para entendê-los melhor, para nós podermos compreender melhor como certas situações são tão importantes na vida. Por isso que, quando nós somos jovens, nós temos uma percepção da família, da religião, da sociedade. À medida que nós vamos amadurecendo e envelhecendo com sabedoria, porque não basta apenas nós alcançarmos muitos anos de vida na Terra. Hoje, infelizmente, lamentavelmente, nós vemos muitos indivíduos que chegaram às idades mais avançadas sem ter adquirido sabedoria. E aí, então, nós até perguntamos, por quê? Porque passamos tantos anos na Terra sem aprender algo novo, sem termos desenvolvido uma compreensão melhor da vida. Essa é uma reflexão que nós precisamos sempre fazer sobre nós mesmos. Se nós já vivemos muito tempo, e muito tempo é relativo, 40, 50, 60, 70 anos, vai depender de cada um julgar quanto já viveu e se é muito ou não. E nós ainda somos aquelas pessoas com as mesmas ideias de 20, 30, 40 anos atrás, significa que nós não evoluímos muito. Significa que algo nós ainda não aprendemos. E provavelmente nós chegaremos do lado de lá com certas pendências dessa vida. Por isso que é um esforço nosso, grande, importante, necessário, sempre estarmos reavaliando. Estou aprendendo na minha jornada terrena? Estou adquirindo experiência, conhecimento, sabedoria? Isso é muito importante. Também não podemos cair naquele outro lado, que é de uma crítica excessiva a nós mesmos, de sermos rigorosos demais com a nossa pessoa. Somos almas frágeis, somos espíritos endividados, somos espíritos com muitos erros. Temos ouvido isso com frequência em muitas preleções e lemos em muitas mensagens. Mas somos espíritos com um potencial grandioso. Somos seres que, em potencial, já somos espíritos puros, já somos iluminados. Em potencial, nós já somos elevados. Só falta fazer esse potencial se desenvolver até nos alçar a esses patamares da evolução. Nós trazemos dentro de nós o germe de todas as virtudes, de toda a potencialidade. porque somos perfectíveis. Talvez fosse conveniente que mudássemos o nosso discurso a respeito de nós mesmos, a respeito dos nossos irmãos, a respeito das pessoas que nós convivemos diariamente, de que somos espíritos imperfeitos. O ideal seria pensarmos: somos espíritos perfectíveis, ou seja, estamos prontos e aptos e destinados à evolução espiritual e a alcançar a perfeição relativa que nos cabe. Esse é o grande compromisso que nós temos com a vida presente. É de desenvolvermos todo esse potencial que nós trazemos dentro de nós. E fomos um dia aceitos por sábios benfeitores lá no mundo espiritual, criaturas de boa vontade, de coração pacificado, de almas nobres, que nos aceitaram como seus tutelados, seus discípulos, nos aceitaram como companheiros que eles exerceriam um ministério de instrução, exerceriam um magistério junto a nós, de nos ensinar algumas lições de vida espiritual, para que nós mesmos um dia pudéssemos ser como eles. E eles nos patrocinaram a reencarnação. E eles interviram junto às autoridades do mundo espiritual, pensando em quais seriam as melhores condições para nós exercermos aqui na Terra uma tarefa a mais, algo além do que todas as pessoas realizam. Não porque nós fôssemos missionários ou almas nobres, que fôssemos espíritos que já tivéssemos conquistado muitas realizações espirituais, mas porque éramos essas almas, então, necessitadas de um pouco mais de trabalho. Nós que reencarnamos e viemos na condição de trabalhadores espíritas, temos alguns compromissos a mais que as outras pessoas. Não porque somos superiores a elas, não porque somos melhores, mas porque necessitamos oferecer um pouco mais de nós mesmos em favor do mundo. Precisamos servir um pouco mais as pessoas que nós convivemos. E esse serviço, ele começa no lar. É no lar, aquele ambiente abençoado que Deus nos deu, que começam as nossas grandes tarefas como trabalhadores espíritas. Temos que demonstrar primeiro no lar todas as virtudes que nesta manhã nós vamos falar aqui a respeito do trabalhador espírita. É com aquelas pessoas que muitas vezes nós temos certas pendências do passado, é que nós temos que demonstrar ainda mais dedicação e amor. E temos que dedicar ainda mais a eles o nosso perdão, a nossa compreensão, o nosso espírito de serviço. Aí estaremos habilitados a exercer isso na casa espírita. Eu sei que neste momento muitos talvez se perguntam, começam a pensar, mas isso é muito difícil, Antenor. Você não conhece a minha família. Você não conhece a minha esposa, o meu marido. Você não conhece os meus filhos. Mas acreditem, eles são as melhores pessoas que Deus pôde colocar no seu caminho nesta vida. E acreditem, todos nós temos condições de superar os conflitos com os nossos familiares sempre. Às vezes não é algo que se faça de pronto, não é algo que nós vamos conquistar imediatamente, porque exige uma longa dedicação da nossa parte. Porém, se nós fizermos, nós vamos conquistar um dia esse clima de paz, de harmonia com eles. Talvez essa harmonia não estará presente neles, mas estará em nós, porque a nossa consciência pacificada, tranquila, sabendo cumpridora dos deveres, nos faz se sentir livres para executarmos então bem a nossa tarefa espiritual. Mas isso não se faz como alguns vão pensar assim: primeiro eu vou resolver todos os meus problemas em casa e depois eu vou para a atividade espírita. Não. Nós vamos fazer isso concomitantemente, porque precisamos de todo esse apoio que a doutrina nos traz e toda essa vivência riquíssima que a casa espírita nos oferece para adquirirmos o conhecimento, as condições para realizarmos em casa essa obra de fraternidade que também pretendemos realizar aqui. Então, são dois serviços urgentes que nós, trabalhadores espíritas, temos: de trabalhar amorosamente nos meios em que vivemos fora da casa espírita e trabalharmos amorosamente dentro da casa espírita. Feito isso, nós somos imbatíveis, nós somos fortes, somos capazes de vencer todos os obstáculos da vida, não porque temos força. não porque somos perfeitos, mas porque criamos uma sintonia fina com o mundo espiritual. Criamos uma harmonia, uma ligação com os benfeitores, que eles praticamente nos guiam com conselhos, com sugestões, com ideias que vão nos fortalecendo. E vem consolações, e vem pensamentos otimistas. E nós criamos uma harmonia em nossa vida, que apesar de ela aparentemente ser um caos exterior, ela é uma vida que conseguimos administrar, conseguimos levar adiante. Daí a importância de estarmos conscientes do nosso dever, tanto como trabalhador espírita, como alguém que faz parte de uma família, faz parte de uma sociedade, faz parte de um ambiente profissional. Essa coerência do nosso ser, onde estivermos, sermos o que realmente desejamos ser, é importantíssima para o êxito das nossas tarefas. E vamos nesta manhã falar então sobre essas condições. O nosso título, O Trabalho no Centro Espírita, Significados e Possibilidades. O que significa um trabalho espiritual na casa espírita? Quais as possibilidades deles? Procuremos nesta manhã então estas reflexões que nos ajudarão a encontrarmos juntos estas respostas. Por que participamos de um trabalho no Centro Espírita? Alguém gostaria de responder essa pergunta? Alguém gostaria de participar? Eu vi agora no momento da roda que antecedeu a palestra, um momento muito descontraído, muito agradável, muito obrigado pela oportunidade. Apesar do ciático, da bursite, apesar da inibição, é um momento muito agradável e é um momento que nos faz sentir, e ali surgiram colocações muito interessantes a respeito do que significa estarmos participando de um grupo, né? Eu acredito que em alguns momentos nós citaremos nesta manhã algumas dessas colocações. Mas por que nós trabalhamos numa casa espírita? Por que nós nos aproximamos de um grupo de pessoas que tem como crença o espiritismo e desejamos um dia trabalhar aqui? Alguém quer falar? É o mesmo ideal, né? É o mesmo ideal? Eu que assumimos compromissos. Porque assumimos compromissos na espiritualidade. Eu, para fazer uma reforma íntima, para poder melhorar, para poder, melhorando, ajudar os outros melhores. Sim, reforma íntima, melhoria e ajudar o próximo. Pois não. Eu acho que é isso, você criar sua sintonia para você ser ajudado lá fora, principalmente dentro dos seus. Certo. Que isso é um suporte magnífico. Correto. Então nós viemos para cá para buscar auxílio, para depois auxiliarmos junto àqueles que nós convivemos. É que ela ia falar primeiro. Porque, o anterior, né? Como eu cheguei em uma casa espírita. Sim. Então, é o que eu ouço na maioria. Eu cheguei por conta de uma dor, que na verdade não era nem a minha, mas era de uma irmã. E aí eu vim em busca desse auxílio da minha irmã, que não vi. Sim. Né? E aí eu fui sendo tentada, aí eu ajudando, depois eu percebi que na verdade ajudava muito mais para mim, né? Exatamente. Muitas pessoas chegam assim na casa espírita, né? Vem para cuidar do filho, da esposa, da mãe, do pai, mas aí descobre, ele era o grande necessitado, né? Eu acredito que o ser humano, ele tem a necessidade de participar, de ter uma crença, sim, de ter fazer parte disso. Eu acho que cada um escolhe um caminho. Uhum. E para mim escolher esse. Sim. Eu acho que isso faz parte da gente. Essa é muito interessante, atender um impulso natural que nós temos de reunião e de busca do divino, né? Pois não. Eu aprendi com um professor chamado Gerson, ele disse assim, a gente vai na casa espírita porque a gente precisa fazer uma troca. Aí a gente vai, daqui a pouco a gente se enturma. Aí fica como se fosse uma corrente sanguínea, fica automático. Isso que eu aprendi com ele. Com o professor Gerson. Professor Gerson, está aí? Não sei se está. Ele aprendeu bem a lição? O professor está lá em cima, nós somos todos aprendidos. Sim, sim. Pois é. Eu reencontrei Jesus. Reencontrou Jesus. Não ele, mas a gente das Sim, sim. Você esqueceu o compromisso Daí pra frente. Muito bom, gente. Alguém mais quer falar? Então, essas respostas todas estão corretas, porque cada uma parte de um ponto de vista, parte de uma sensibilidade, de uma percepção que cada um tem. Eu relacionei algumas imaginando que ninguém queria falar, ainda bem que vocês falaram. Mas vamos ver aquelas que eu relacionei. Porque me disseram que é meu compromisso, alguém falou isso, né? Porque trouxe esse compromisso para esta vida, fui convidado a participar, gostei e fiquei. Esse aqui foi o meu caso, gente. Eu gostei do Espiritismo e fiquei. Os problemas vieram depois. Já era prevenção para aqueles momentos difíceis. E existem infindáveis justificativas de por que viemos para a Casa Espírita e ficamos como trabalhadores. E existirão tantas respostas quanto serão os trabalhadores de um centro. Por que isso? Porque cada ser é único, cada pessoa é uma individualidade que não existe igual no universo. Dizem os demógrafos que nós temos aqui no mundo hoje em torno de mais de 7 bilhões e 200 milhões de encarnados. E no mundo espiritual existe um outro tanto. Na década de 50, o Espírito Emmanuel ele disse numa das comunicações que na Terra existia em torno de um terço das almas ligadas ao planeta encarnadas, e os outros dois terços estavam no mundo espiritual. Com o aumento da população, essa proporção deve ter mudado. Mas nós sabemos que o Criador continua criando. Então, provavelmente, esse número de almas que vivem em torno do mundo espiritual, espíritos desencarnados, deve ser muito maior. É difícil estimarmos. Mas o fato é que, nesses números tão grandes de almas, de indivíduos, de seres em evolução, cada um é único, é uma peça única na criação divina. Essa compreensão, ela seria muito importante para nós entendermos as nossas relações no centro e sabermos o que podemos esperar uns dos outros, porque cada indivíduo é único. E todo enquadramento que nós tentamos fazer de alguém, tornando a pessoa como parte de um grupo, sem reconhecer-lhe a individualidade, muitas vezes são os fatores que vão gerar os conflitos, é essa incompreensão da individualidade. Então, cada ser humano é único. E por isso nós somos muito especiais. Sabe aquela pessoa que a gente menos gosta, que a gente menos tem simpatia na vida, aquela pessoa que é o maior obstáculo da nossa existência? Ela é única. E ela é uma obra-prima como Criador, do Criador. Ela é parte da criação divina que não existe igual. Então, ela é muito importante também no conjunto. Essa compreensão, quando nós vamos adquirindo, ela nos torna mais fáceis de compreender as outras pessoas, de aceitá-las, de entendê-las. E os nossos relacionamentos, eles são a base para o êxito de todas as tarefas no centro. Falaremos disso também nesta manhã. Mas vamos vendo, então, inicialmente, qual que é o objetivo de uma casa espírita? Qual é a finalidade de fundar um centro espírita? Eu me baseio muito num pensador espírita que nós tivemos a felicidade de conhecer as obras dele, um espírito que encarnado não foi perfeito como nós não somos, como nenhum dos encarnados que nós conhecemos foi perfeito. O único encarnado perfeito, que nós temos certeza que era perfeito, foi Jesus. Os demais, todos tinham falhas, tinham seus pontos de vista, porque estão em evolução. Esse trabalhador também. Alguns não aceitam muito o pensamento deles, outros o consideram bastante, mas muitas das ideias de Herculano Pires são ainda válidas e importantes para as casas espíritas. Muitas das suas colocações são muito pertinentes. O livro O Centro Espírita, que nos dá algumas dessas reflexões da manhã, ele é uma obra importante, conveniente para estudo, debate, discussão, aprofundamento das questões que ele traz ali. Eu acredito que em todas as formações de trabalhadores espíritas, a recomendação dessa obra ela é primordial, fazendo talvez uma ou outra ressalva, mas relembrando que a maior parte do que Herculano Pires contextualiza ali sobre o papel da casa espírita ainda é válido nos nossos dias. Então nós vamos ouvir, ou vamos ler juntos aqui, uma colocação que Herculano Pires fez sobre o papel do centro espírita. Isso, é o centro espírita, é isso mesmo. Aí ele diz assim, olha, no desempenho de sua função, o centro espírita é, sobretudo, um centro de serviços ao próximo, no plano propriamente humano e no plano espiritual. O ensino evangélico puro, as preces e os passes, o trabalho de doutrinação, representam um esforço permanente de esclarecimento e orientação de espíritos sofredores e de suas vítimas humanas, que geralmente são comparsa necessitados da mesma assistência, algo que nós jamais podemos esquecer quando entramos na casa espírita, é que ela é um centro de serviços ao próximo. Nós não podemos vir... Opa, eu acho que eu mudei a ordem aqui, gente, me desculpa. Ficou fora da ordem as minhas folhas. Aqui, ó. É sobretudo um centro de serviços ao próximo. Quando nós viemos para a casa espírita, ou quando nós virmos para a casa espírita, nós temos que pensar, eu vou lá para servir o meu semelhante. Eu venho para o centro para servir. Nesta manhã, minha reflexão é, eu vim para este centro para servir os meus irmãos, para servir as pessoas que eu vou encontrar ali, dando o melhor de mim para aquelas pessoas. Esse é o primeiro pensamento que nós temos que ter como trabalhadores. Viemos sim para curar as nossas almas, para nos melhorarmos da saúde física e espiritual, mas nós temos que ter isso em mente. Tudo fluirá bem na minha atividade se eu vier para servir, se eu vier para me dedicar. E isso envolve todas as pessoas que eu encontrar no centro. Desde o momento que eu começo a me deslocar pela rua, eu posso já estar servindo na obra espírita, na obra espiritual que me vinculei. E isso envolve todas as pessoas que eu encontrar, todas as pessoas que eu lidar no centro. Além disso, nós vamos voltar nessa questão, nós temos que lembrar que a casa espírita, ela revive a mensagem de Jesus. Então, o nosso ensinamento espiritual, ele tem que ser puro, baseado no Evangelho de Jesus. Por quê? Kardec, em toda aquela investigação que ele realizou junto aos espíritos, ele chegou a uma conclusão, que o homem está na Terra para evoluir. E, para evoluir, ele precisava de um modelo. Quando ele perguntou aos espíritos, qual o melhor modelo para seguir? Eles disseram simplesmente, Jesus. Fora isso, não existem outros modelos. Então, nós precisamos buscar a verdade pura do Evangelho, tirando ela dos escombros de toda a teologia, de tudo que se criou nesses séculos após a mensagem do Cristo, e viver aqueles ensinamentos morais, e viver em profundidade aqueles ensinamentos de Jesus. Por isso que o ensino da Casa Espírita, ele sempre tem que estar baseado no Evangelho de Jesus. Todos os nossos princípios são os mesmos princípios de Jesus. E, além disso, nós temos um trabalho a realizar, que é o que Herculano Pires coloca aqui, olha, que é o trabalho dos passes, das preces, o trabalho de doutrinação. Muitos passaram a pensar que a Casa Espírita ela já não tivesse mais um papel tão grande em relação à doutrinação dos espíritos. E realmente, nem todos os grupos vão desenvolver, talvez, um trabalho de doutrinação de espíritos sofredores. Depois nós explicamos por que esse trabalho é importante nos nossos dias. Mas o que, que acontece? Nós todos somos espíritos necessitados de doutrinação. Doutrinação não naquele sentido que se diz fora do meio espírita, de fazer as pessoas seguirem uma ideologia sem reflexão, sem pensar. Mas é aquela doutrinação de se conhecer a doutrina do Cristo, de realmente nos evangelizarmos. Tudo na casa espírita deve levar as pessoas a um processo de conhecimento, de autoconhecimento. Quando nós, às vezes, ficamos iludidos buscando certas ideias, certas coisas novas para agregar ao Espiritismo, temos que ter um certo cuidado, por quê? Muitas das coisas novas são repetições de velhas fórmulas que não deram certo antes. Outras são muito condizentes com o Espiritismo. Podemos até trazê-las e contextualizar e mostrar que o pensamento atual tem a ver com a doutrina espírita. Mas a nossa base ainda é a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. ainda precisamos ler e meditar em todas as obras que esse sábio nos deixou. Porque não é a criação pessoal dele, é a criação dos espíritos que, através das comunicações, deram a ele elementos para que ele desenvolvesse aqueles pensamentos. Então nós temos que estar bem baseados na obra de Kardec. Podemos sim fazer algumas inovações, trazer novas ideias, debater, mas sempre voltando às nossas bases, sempre, que é a obra que Allan Kardec deixou. Podemos usar outros que complementaram essas colocações, espíritos e médiuns que trouxeram grandes contribuições, mas a nossa reflexão permanente é sempre voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, voltando ao Livro dos Espíritos e às demais obras de Kardec. Esse é um processo contínuo. Eu já li o Livro dos Espíritos 10 vezes. É pouco. Você vai precisar ler mais. Já li o Evangelho milhares de vezes. Às vezes no nosso Evangelho no Lar, estamos lendo e eu antecipo alguma colocação que vem logo em seguida. E aí as pessoas perguntam, mas você decorou? Não. É que a gente vai lembrando. Mas ainda precisamos lembrar e relembrar o Evangelho continuamente. Por quê? Há aspectos deles que nós só vamos ter condições de entender após algumas vivências. Por isso que precisamos retomar. Então a casa espírita, ela deve sempre se pautar por isso. E o trabalhador espírita, sim. Porque a casa espírita, ela não é o prédio em si. Ela não é a organização das coisas materiais. Ela é a reunião das forças humanas e espirituais que estão ali unidas em torno de um ideal. Isso é a casa espírita. E o que vai orientar, o que vai direcionar todas as atividades é sempre esse o pensamento. É sempre aquilo que os espíritos deixaram fundamentados desde o final do século XIX. Então, o processo de doutrinação, que seria então esclarecer a luz da doutrina espírita, é algo que nós temos que fazer permanentemente. Seja num trabalho desobsessivo destinado a esse fim, seja aquele que nós fazemos como hoje. Hoje é um trabalho de doutrinação espírita também. Também estamos refletindo, pensando sobre a doutrina para nos iluminar. E com essa iluminação, buscarmos acerto que nos eleva na hierarquia espiritual. Então, toda atividade da casa espírita deve ser vista como isso. Esclarecimento, educação. O nosso culto, não temos imagens, não temos algo de destaque que nos direcionamos para reverenciar, não temos símbolos. O nosso culto, o culto espírita, ele é fundado em conhecimento, em esclarecimento. Isso é o culto espírita. Muitos sentem, às vezes, a necessidade de certos aspectos materiais do culto de outras religiões e buscam certas fórmulas, certas adaptações. Mas o adequado para nós que buscamos hoje a doutrina é o culto interno, é aquele que fazemos pelo conhecimento. Nós, quando estamos aqui, não estamos na condição de medianeiros como sacerdotes. Somos meros instrumentos para as inspirações dos espíritos. Somos meros condutores de um processo, mas qualquer um pode estar nessa posição. Todos devem, inclusive, em algum momento da sua experiência, estar nessa posição também. Todo trabalhador deve se aventurar em conhecer mais a doutrina e se propor a divulgá-la, a comunicá-la, onde quer que seja. Mas o nosso culto, então, é esse. É através do conhecimento que vamos, ao longo da vida, adquirindo e refletindo e retomando continuamente. A casa espírita, ela deve ser esse momento, então, como ele coloca aqui, desse esforço permanente de esclarecimento e orientação de espíritos sofredores. Podemos ser nós esses espíritos sofredores. Mas no mundo espiritual também há milhões e milhões de seres. E aí alguém diria, mas Antenor, já se demonstrou claramente que a capacidade que as casas espíritas têm de doutrinar espíritos sofredores, ela é limitada, porque numa sessão de doutrinação se comunicam quantos? 4, 5, depende da dinâmica do centro, né? Tem centros que não têm trabalhos de doutrinação porque ainda não se sentem aptos a isso, ou acham que já não é mais necessário, que a espiritualidade cuida do lado de lá. Mas o fato é que, quando Jesus ele veio para orientar inicialmente 12 homens, ele acabou alcançando a humanidade inteira. Ele começou com poucos. Então, quando a gente tem um trabalho que a gente ilumina, esclarece um ou dois, ele vai repercutir nesse meio em que ele vive, no mundo espiritual. É um a menos influenciando negativamente, seja no mundo espiritual ou na Terra. É uma pessoa a menos vítima de uma obsessão. Então, esse esforço da doutrinação dos espíritos necessitados, ele é importante também, e ele não é um esforço vazio. Nós estaremos, sim, contribuindo. E à medida que isso se tornar uma prática constante, ela se amplia e ela atinge mais e mais pessoas. Mas a maior doutrinação que nós temos que fazer em nós e no nosso próximo é vivermos esse ideal que nós acreditamos. E encarar que hoje nós vivemos no mundo uma grande batalha espiritual. Os nossos irmãos evangélicos, eles imaginam que é a batalha do bem contra o mal. Mas nós vivemos hoje a batalha da luz contra a ignorância, da luz do conhecimento espiritual verdadeiro contra a ignorância, que é manipulada por inúmeros indivíduos, encarnados e desencarnados, para manter a sua dominação, já que eles sentem que eles estão perdendo terreno, porque o nosso mundo está num grande processo de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Nós não percebemos isso, mas as trincheiras das linhas de frente dessa grande transformação é o centro espírita. É aqui que muitas vezes processos dolorosos não foram resolvidos nem no consultório do psiquiatra, nem do psicólogo, nem em nenhum outro local, e ele bate nas portas do centro. É aqui que muitas pessoas vão encontrar alívio para dores muito profundas, porque fazem parte desse grande processo de transformação. Esses conflitos vêm aumentando na sociedade. Cada vez mais nós vemos jovens, adultos, idosos, crianças desorientados e recebendo uma orientação precária de pessoas que têm um pensamento materialista e hedonista. Materialista porque acreditam só na matéria e hedonista porque pensam que tudo tem que atender ao prazer do homem. Onde há resistência a isso? Na casa espírita. Porque mesmo as nossas casas irmãs, que são as igrejas, muitas vezes elas estão seduzidas pelo hedonismo. Muitas vezes estão presas ao materialismo. Há cristãos que acreditam que quando nós morremos, apaga-se tudo. E Deus só vai recriar você lá no juízo final. Isso é materialismo, porque eles acham que a nossa existência é puramente a do corpo. Embora acreditem em Deus, são materialistas. Ignoram essa grande vida espiritual que nos cerca. Então, a casa espírita é o local onde nós temos que levar esse esclarecimento. Temos que favorecer as pessoas terem conhecimento da doutrina espírita autêntica. Assim como recebemos essa água cristalina que matou a nossa sede, nós temos que garantir que as próximas pessoas venham ao centro espírita e tenham essa fonte pura para alimentar. E como nós vamos conseguir fazer isso? É levando o conhecimento espírita, é divulgando, é fazendo mais e mais pessoas conhecerem a doutrina espírita por todos os meios, seja dentro da casa, fora. Nós temos que favorecer essa divulgação do espiritismo, porque ele, bem compreendido, é que ajuda o indivíduo a ter conhecimento e entendimento para suportar as suas provas e, mais ainda, saber como agir diante das suas provas. Então, lembrarmos dessa questão é importante para que tenhamos essa repercussão de todo esse movimento, todo esse trabalho que nós realizamos. A Casa Espírita, então, ela será sempre um centro de serviços ao próximo, seja na esfera social, assistencial, mas principalmente no conhecimento doutrinário. A maior caridade que nós podemos fazer para um ser humano é dar-lhe conhecimento, porque o conhecimento liberta, fortalece e predispõe o homem a vencer os obstáculos da vida. Por isso que o conhecimento espírita é o mais valioso que tem. Eu conheço uma casa espírita que, no dia da distribuição das cestas básicas, há também instrução doutrinária. Nas cestas de Natal, que eles distribuem no final do ano, junto, e mais importante, vai um Evangelho segundo o Espiritismo. Porque mais do que uma cesta de Natal, que vai durar ali alguns dias, é aquele livro que que em algum momento vai iluminar uma mente. E nós não sabemos esse livro quantas pessoas vão passar folheando e tirando algum ensinamento. Então o mais importante é isso. Os nossos críticos vão dizer: ah, mas isso é você manipular a pobreza, a necessidade das pessoas para doutriná-las, para fazer proselitismo. Eles que continuem com o seu pensamento. Porque as ideologias mais perversas do mundo fazem isso e ninguém critica eles. A nossa, que liberta, que promove, que esclarece, ela pode fazer isso também. Porque não ensinamos nada errado. Não ensinamos dissolução da família, não ensinamos separação das pessoas, não ensinamos violência nem agressão. Só ensinamos o contrário de tudo isso. Então os nossos princípios são muito dignos de serem divulgados para todas as pessoas, sempre. Então, isso para aqueles que às vezes têm certo receio, né, de falar da doutrina em qualquer meio. Nós já não temos mais que ter medo de leões, feras, perseguições, fogueiras. Não temos mais medo disso. Suportar sarcasmo, suportar críticas, isso é o mais fácil no trabalho da divulgação espiritual. Então, nunca esquecemos essa missão do Centro Espírita. E aí podemos voltar a outra colocação de Herculano, que nos sustenta essa tese. Por que a Casa Espírita tem que estar sempre baseada no Evangelho de Jesus? O que o Espiritismo busca é a verdade cristã, cumprindo na Terra a promessa de Jesus, que através de Kardec, seu guia espiritual, o Espírito Superior que deu a Kardec, quando este lhe perguntou quem era, esta resposta simples: para você eu sou a verdade. O Centro Espírita significa, assim, uma fortaleza espiritual da grande batalha para o restabelecimento da verdade cristã na Terra. Mas tudo isso deve ser encarado de maneira racional e não mística no Centro Espírita. Ninguém está ali investido de prerrogativas divinas, mas apenas de obrigações humanas. Então, lembrarmos disso. Hoje nós estamos no ponto de maior batalha espiritual que existiu na história da humanidade. Nós vemos tudo que está sendo divulgado, todas as ideias que vão sendo infiltradas e colocadas na mente das populações, sobretudo dos jovens e das crianças. Daí a necessidade urgente de nós esclarecermos tudo o que disser respeito à formação da criança, do jovem, porque muitas ideias perversas vão sendo infiltradas e passam a aceitar comportamentos, condutas como normais, aceitáveis, quando na verdade elas deveriam ser educadas para que o indivíduo não se integrasse a mais desequilíbrio, a mais perturbações. Por isso que temos que fortalecer na Casa Espírita toda atividade junto às crianças e os jovens, porque eles são os continuadores. Eu observo aqui que, exceção feita a Lorena, minha filha mais nova aqui, presente, a maioria de nós temos mais do que 45 anos. Tem alguém com menos de 45 aqui? Você? Você? Você? Temos três pessoas. Onde estão os jovens da casa? Onde eles estão? Não estou cobrando deles. Mas é para a gente perceber a urgência que nós temos que ter hoje com essa nova geração. Por quê? Eles precisam de novas abordagens, novos métodos de levar o conhecimento espírita. Em muitos locais, há sim a evangelização e o grupo de jovens. Mas muitas vezes busca-se uma didática, uma forma de trabalhar que não atende às necessidades desses espíritos, que vieram com outras experiências do mundo espiritual diferente das nossas. Nós suportamos aguentar uma pessoa uma hora e meia falando. Essa geração ela é um pouco diferente. E não quer dizer que ela é mais evoluída do que a gente, viu? Eles também têm grandes necessidades de amor, de carinho, de atenção, de muito cuidado. Porque hoje os nossos jovens estão sob grande ameaça. Muito grandes mesmo. Então nós precisamos estudar a fundo as novas abordagens de como levar a experiência espírita, o conhecimento espírita a essas novas gerações. É importantíssimo, porque daí virá a renovação das nossas atividades no centro. Precisamos fazer isso. Pois não. Fazendo só uma informação, e só compartilhando com o Gerson, a Federação Espírita, no ano que vem, tem a inclusão. Né? Sim. E eu estou fazendo um trabalho lá junto com os evangelizadores. Sim. E foi dada uma informação que cada vez mais pessoas virão com consciência. Sim. Então, assim, é mais um olhar que nós teremos que ter para essas pessoas. Exatamente. Vamos ter que ter um cuidado maior aos nossos irmãos que vêm com provas maiores, né? Sim, sim. Maiores necessidades. Comprometimento, sim. Né? Então, isso aí, cada vez mais, a gente vai precisar olhar para isso. Precisamos relembrar que o centro espírita ele tem que ser inclusivo em todos os aspectos. Né? Porque todos nós somos deficientes em algum aspecto da nossa, do nosso ser. Nós não existem pessoas normais. Todos têm necessidades especiais em algum setor da vida. E os nossos irmãos que apresentam essas que hoje são rotuladas como necessidades espirituais, deficiências ou necessidades especiais, precisam também ser acolhidos. Então, o trabalho de estudo, como a gente vê, ele é primordial. Temos que nos debruçar sobre essas questões e formar mesmo grupos de estudo. Como vamos integrar as pessoas com necessidades especiais no centro? Porque muitos, embora tenham deficiências, terão potencial para trabalhar, para ajudar, para se esclarecer e se iluminar. Então, fundamentar ou formar grupos de estudo e buscarmos em outros meios esse conhecimento é necessário. Parece que é um peso a mais para nós, não é? Parece que é uma carga a mais. Mais compromisso, mais responsabilidade? Porém, é mais oportunidade de crescimento. É mais oportunidade de elevação, é mais oportunidade de a gente perceber que nessa grande diversidade humana nós vamos reencontrar grandes companheiros, almas queridas, seres que vão contribuir para a nossa evolução. Então o estudo é uma necessidade permanente que nós temos de tantas necessidades que tem o mundo. Porque afinal de contas, o centro espírita também é um pronto socorro espiritual. Essa já falamos. E aí podemos falar dos trabalhos do centro espírita, que nós poderíamos dividir em três grupos: os trabalhos espirituais, os assistenciais e os trabalhos mantenedores, como lanchonete, bazar, manutenção. E aí nós vamos abordar cada um deles. Vamos começar a conversar a respeito dos trabalhos espirituais a partir dessa colocação de Herculano Pires. A parte mais importante e necessária das atividades mediúnicas, mormente em nossos dias, é precisamente a da prática doutrinária da desobsessão. Trabalhar nesse setor é dever constante dos médiuns esclarecidos e dedicados ao bem ao próximo. Eu me atrevo a dizer que a prática doutrinária da desobsessão, ela vai muito além da reunião de desobsessão mediúnica. Como já dissemos nesta manhã, é toda atividade na casa espírita, ela é de desobsessão. Nós temos que entender que aquele tratamento amoroso que a gente dedica a um espírito sofredor quando ele incorpora num médium de psicofonia, é o mesmo tratamento amoroso que nós temos que dedicar às pessoas em todas as circunstâncias, em todos os momentos do centro. Desde a hora que a gente entra no centro, o tratamento da desobsessão já começou. Nós temos que receber as pessoas com aquele amor que a espiritualidade diz que o doutrinador tem que ter com o necessitado. Aquela pessoa que nos pede uma informação, ela também está naquele pedido pedindo algo, pedindo uma ajuda, pedindo um socorro. Então eu tenho que acolher aquela pessoa amorosamente. Quando eu vou atender essa pessoa, eu tenho que estar totalmente entregue a ela e falar amorosamente para ela das atividades da casa, do horário, do funcionamento, de tal ou qual atividade, quando começa e termina alguma coisa. Em todas as relações que nós tivermos com as pessoas no centro, nós temos que pensar que ali é um trabalho de desobsessão também. Muitas pessoas estão sobrecarregadas de sofrimentos, de dores muito grandes. E elas parecem normais. Elas parecem pessoas... Tá tudo bem, ele veio de terno, gravata, à noite, no centro, o carro dele é um bom carro, parou lá na frente, ele veio perguntar a que horas começa a reunião. É uma pessoa que está bem, nós não sabemos. Às vezes é uma alma profundamente necessitada e carrega angústias profundas. ele tem que ser tratado amorosamente. Se é um mendigo que veio pedir um pedaço de pão para nós, nós vamos também tratá-lo amorosamente, apesar de ele cheirar mal. Se é a criança que veio acompanhando a mãe e ela está chorando, nós não vamos olhar a mãe e a criança recriminando o choro dela. Nós vamos olhar amorosamente e ver se é algo que a gente pode fazer. É muito triste quando a gente ouve certos relatos de alguém que vai a uma casa e diz, eu não volto mais lá. Porque a pessoa ela foi procurando ajuda e encontrou rispidez, aridez, secura, indiferença. Nós não sabemos as profundas necessidades que uma pessoa tem. Ouvi um relato recente de um episódio em que uma mulher procurou assistência no centro para saber o horário do atendimento, em que o médium que daria o atendimento estaria lá. E a pessoa tratou ela com uma rispidez muito grande, assim, uma coisa assim, muito prática, né? Uma indiferença praticamente àquela pessoa. Só que ela vinha num estado terrível de sofrimento. O irmão tinha sido assassinado. Almas profundamente doloridas, ela e a mãe. E ela não quis mais voltar naquele centro, porque foi tratada com frieza e indiferença. Nós não temos que adivinhar o sofrimento das pessoas, mas temos que conceber que todo ser humano é digno de calor, de alegria, de amor, de acolhimento. Então eu penso que o maior e mais importante trabalho na casa espírita é o do acolhimento. Muitas pessoas imaginam, ah, me designaram para ficar ali no balcão recebendo as pessoas, que coisa chata, que trabalho mais desagradável, né? Porque ali é só dar informação, eu queria estar lá dando passe, porque lá eu sou o transmissor de fluidos equilibrantes. Mas quem disse que na hora que a gente atende alguém amorosamente, a gente não envolve ela de fluidos refazedores, fluidos iluminadores? Quem diz que quando você é gentil com alguém, não vai uma vibração poderosa sua para aquela pessoa? Então, receber no centro é algo fundamental. É algo que acolhe, que faz a pessoa se sentir bem. Quando eu ingressei no centro espírita, eu me motivei a participar da mocidade, porque a pessoa que me recebeu foi tão calorosa, mas de uma maneira simples, espontânea, e me convenceu que aquele grupo de jovens era um grupo muito bacana para se frequentar, porque ali tinha uma pessoa legal, positiva, executando a tarefa. E sabe o que ele estava fazendo? Carregando caixas, todo suado, porque estavam descarregando coisas no centro. Então, é isso que muitas vezes cativa a pessoa e a faz ficar no centro. É esse calor do acolhimento, da recepção. E isso tem que ser mantido. Entre nós, isso tem que acontecer, esse calor, essa recepção entre nós o tempo todo. Quando um irmão nosso chega na nossa casa, não aqui na casa espírita, mas no nosso lar, a gente não recebe amorosamente, carinhosamente? Eu me lembro quando era criança, meu pai chegava, todos nós íamos correndo recebê-lo, para abraçá-lo, beijá-lo. E olha que meu pai era uma pessoa severa naquela época. Mas nós tínhamos aquela alegria de recebê-lo. E até hoje é assim na família. Temos a alegria de chegar e sermos recebidos e recebermos. E eu acredito que isso é no lar de todos nós, assim. Por que na casa espírita, quando o nosso irmão chega, a gente não recebe ele assim? Com um abraço, com um cumprimento agradável, não é? Não é um simples boa noite, não é um simples bom dia. É que bom que você está aqui. Que bom que hoje nós estamos juntos. E a gente sentir isso realmente. É isso que vai fortalecer mais os nossos vínculos de trabalhadores na casa espírita. É isso que vai nos aproximar mais e vai fazer as nossas relações serem melhores. Bem, não é só isso. É a gente manter essa cordialidade, esse amor fraterno, essa atitude o tempo todo. Eu sei que existem aquelas diferenças, que existem aquelas indisposições que são naturais. Mas é aí que nós temos que procurar vencê-las. É a pessoa que mais causa distanciamento em nós, que nós temos que mais procurar estar junto. É aquela pessoa que nós temos menos afinidade, é que nós temos que reconhecer mais o valor dela. Porque é dali, é desse esforço que a gente está mudando alguma coisa. Porque amar quem nos ama, aceitar quem nos aceita, é a parte fácil da vida. O mais difícil é a gente se aproximar de quem a gente menos gosta. E é essas pessoas que a gente tem que criticar menos, tem que censurar menos, tem que reconhecer mais o valor deles. Porque assim nós estaremos garantindo todo o trabalho espiritual da casa. Uma casa sem fraternidade não tem como atender casos tão complexos, tão delicados da obsessão. É difícil curar um processo obsessivo se não há amor que inspire aqueles espíritos verem, não, é possível viver diferente. É possível ser diferente. Olha essas pessoas aí, tudo imperfeito, endividado, mas eles estão tentando. Na nossa experiência evolutiva aqui na Terra, o exemplo, ele é a mais poderosa forma de instrução. Aquilo que eu demonstro, aquilo que eu mostro, que eu estou tentando ser, é o que inspira as outras pessoas. E é o que inspira o mundo espiritual também. Daí então a importância da gente entender isso, de que um grande trabalho da casa espírita é a desobsessão, e que isso se passa em tudo que nós fazemos no centro. Temos que lembrar também que nos trabalhos assistenciais da casa, nós temos que levar em conta assim, olha, os serviços assistenciais à pobreza prestados pelos centros espíritos constituem a contribuição espírita para o desenvolvimento da nova mentalidade social em nosso mundo egoísta. Hoje todo mundo fala de assistência, mas quando isso começou na casa espírita, não era algo corrente na sociedade você promover atividades sociais, você integrar a pessoa. E hoje esses que antes não faziam nada, quando nós já fazíamos, falam que a gente faz assistencialismo, que da cesta básica não muda a vida de ninguém. E realmente não muda, viu gente? Cesta básica muda a vida de uma semana de uma família, o resto não muda. Mas é muito mais do que uma cesta básica que a gente dá. A gente dá boa vontade, a gente dá carinho, a gente dá amor. E aquilo a pessoa reconhece, e aquilo a pessoa sente. Essas pessoas se importam comigo, e se importam comigo porque tem uma importância, porque eu sou um ser humano como elas. E isso é que é o transformador. Então, por menor que seja nossa contribuição para os problemas sociais, por menor que seja doar uma cesta básica para uma família, isso não é pouco. Porque isso tem um poder de exemplo transformador, renovador no meio social. As pessoas aprendem solidariedade. E isso atende à fome imediata, à fome urgente que a pessoa tem e que ela não pode ficar esperando mudanças sociais profundas. Então, nenhuma atividade que a gente exerce no centro espírita, que os críticos dizem, ah, isso é assistencialismo, nenhuma delas deve ser abandonada porque dizem que não vai mudar socialmente o nosso país, que vai mudar as pessoas. Porque as pessoas têm necessidades imediatas. Elas precisam ser alimentadas urgentemente. A criança, ela precisa de brinquedo hoje e não daqui a 30 anos, quando a gente mudar a sociedade. Então é isso que nós precisamos sempre estar pensando, que muito mais do que aquele pouco que nós estamos dando grandes exemplos de transformação e de renovação. Se nós pudermos incorporar nessa assistência outras atividades, aquelas sim que vão realmente mudar a condição social, cultural, profissional de alguém, trazendo cursos, formando pessoas dentro da casa espírita, promovendo atividades que qualifiquem as pessoas, se nós pudermos, também estaremos contribuindo para o conjunto. Mas enquanto não podemos, vamos atender às necessidades mais imediatas. Dar um prato de sopa na rua não vai tirar o viciado em crack daquela realidade, mas vai dar para ele mais algumas forças para continuar sobrevivendo, para continuar lutando e, quem sabe, em algum momento encontrar a cura ali do seu vício, que é tão difícil. Então, nenhum esforço nosso assistencial é perdido, nada é em vão. Um gesto de fraternidade e carinho alimenta não só o corpo, mas alimenta a alma daquela pessoa, que vai ter forças ainda para continuar prosseguindo. Então, os nossos trabalhos assistenciais devem ser mantidos. Ele coloca assim, olha, não basta semear ideias fraternistas entre os homens, é necessário concretizá-las em atos pessoais e sinceros. O centro espírita funciona como um transformador de ideias fraternas em correntes de energias ativas nesses planos. Em suas turbinas invisíveis, as ideias se transformam em atos de amor e dedicação ao próximo. É uma vivência que vai nos mudando. E nós só passamos a pensar que temos que oferecer mais, além da comida que mata a fome imediata da pessoa, porque um dia iniciamos esse movimento de fazer algo por alguém, ainda que mínimo. E é a partir dali que essas ideias começam a se desenvolver e nós sentimos necessidade de fazer mais, de atender mais pessoas. E é disso então que nós vamos oferecendo na casa grandes oportunidades também de desobsessão, porque é o amor que cura, na verdade, todos os processos mais difíceis. Quando nós amamos e sentimos o amor, é que nós somos mais sensíveis à renovação. Doar-se numa atividade essencial é a oportunidade de um indivíduo também sentir essa possibilidade de que ele pode amar o seu próximo e nesse amor ele também se curar. Então todas as atividades devem ser incentivadas, apoiadas e ajudadas por todos. Às vezes a gente não pode solucionar tudo o problema que vem a nós, não vamos conseguir. Mas o nosso esforço, a nossa contribuição, uma pequena contribuição financeira ali, algumas horas aqui, uma palavra ali, tudo isso é material de edificação dessa grande realização que nós temos no mundo. E os trabalhos mantenedores do centro são fundamentais. Precisamos, já que não cobramos nenhum tipo de contribuição compulsória, dízimo, carnês e outras coisas, que muitas vezes intimidam as pessoas, elas acham que elas têm que cobrar e participar, já que não fazemos isso, nós temos que ter atividades que tragam movimento à casa. Por isso que nós temos que ter sempre aquele olhar, sempre aquela possibilidade de ajudar essas atividades do centro. E a gente pensar, será que eu posso contribuir um pouco a mais? Posso doar um pouco do que eu tenho para ajudar a manter a casa? Já que nós não cobramos dízimo, seria bom que nós mesmos, trabalhadores da casa, pensássemos, será que uns 30 reais que eu destinar do meu salário vai ajudar o centro? Será que se a gente comprar tal coisa pode melhorar? Essa disposição de voluntariamente contribuir é importante. Às vezes a gente não pode, porque nós temos limitações financeiras. Mas nós podemos doar uma hora, ajudando na manutenção da casa, na limpeza. Podemos pegar aquele item que não nos serve mais e destinar ao bazar. E em todas essas atividades tem amor envolvido, tem cooperação, tem oportunidade de a gente ajudar alguém. Uma pessoa que tem acesso a um bom produto num bazar, que não poderia comprar numa loja comercial, ele está sendo beneficiado. E se ele for tratado com amor e respeito e carinho naquele momento que ele compra, ele também está sendo beneficiado espiritualmente. Então tudo na casa espírita é oportunidade de trabalho, gente, tudo, tudo. Tudo é movimento dessas forças poderosas que une, que fortalece o ser humano e promove a sua elevação. Vocês gostariam de fazer alguma colocação? Falando ali na parte de manutenção, né? Alguns colegas aqui sabem, né, que esses slides estão mostrando das atividades da casa, né? E mostra também a importância da manutenção, que a gente está precisando ali naquele canto superior pintar a casa. Está precisando ali, né? A mancha ali está, né? Quem está ali deve estar vendo, né? Mas não, o Gerson já sabe, talvez. Exatamente, né? A gente está pedindo um orçamento para a pintura da casa. E o dinheiro já tem. Isso. Está no bolso de todos nós. Aqui. Ah, olha aí. Isso é boa, ah, seu raciocínio. Para fazer a pintura, mas é só para... Só para lembrar. Né? É isso. É aquele cuidado que a gente tem na nossa casa, né? De colar uma coisa que quebrou, de pregar algo na parede ali, de limpar um móvel. Esse cuidado que nós temos que ter com esse ambiente também. Não só na recepção, mas que eu acho assim, que constantemente, em todos os trabalhos, nós temos que ter uma delicadeza, até para ir contra Sim. a vamos dizer, aquela pessoa falou uma coisa e você quer explicar para ela que talvez ela não esteja certa. Sim. Até mesmo para isso, eu acho que a gente tem que ter uma forma delicada, uma forma amorosa de dizer que ela não está correta, né? Sim. E isso faz com que você até faz com que ela sente melhor que ela está errada. Sim, assim, né? Sim. É isso mesmo. A gente tem que ser constante em todos os momentos. Essa delicadeza amorosa, que respeita, que acolhe e que até quando fala não, fala amorosamente. É verdade. É isso mesmo. E é com aquele que chega e com os trabalhadores. E com os trabalhadores. De um trabalhador com o outro, ter essa amorosidade. Essa amorosidade, justamente. Nós vamos ver agora, então, um roteiro ideal para o trabalhador espírita. Vamos ouvir, espero que ele reproduza ali. Nós não vamos ouvir inteiro, porque é um pouco longo o áudio. Mas prestem bem atenção para a gente reconhecer qual é esse roteiro do trabalhador espírita. Todos ouvem, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou esta lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Então, todos conhecem esse texto maravilhoso que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Esse texto, ele deveria ser encarado por nós, trabalhadores de uma casa espírita, como nosso roteiro de vida, como nosso roteiro de ações, onde quer que nós estejamos. Mas é sobretudo nessas atividades espirituais que melhor teria que se revelar. E aí alguém que já leu e meditou sobre esse texto vai dizer, mas Antenor, isso é muito difícil. Quem aqui pode dizer que conseguiu cumprir pelo menos uns 4 itens daquele em um dia de vida? É muito difícil, não é? Mas ele é tão sábio esse texto que no final Kardec concluiu assim, olha, esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz as demais. É aqui que muitas pessoas às vezes esquecem que a forma de a gente atingir esse ideal do homem de bem e sermos um trabalhador do bem é a gente começar por alguma coisa boa que nós temos. Alguma dessas qualidades do homem de bem nós possuímos, ainda que num grau muito pequeno, ainda que em germe, mas nós já possuímos. Em algum sentido, nós conseguimos, em algum momento, por algum tempo, sermos o homem de bem, ainda que com uma fração muito reduzida. E nós esquecemos que é no esforço de tentar sermos aquele pouquinho que nós já conseguimos ser, é que nós vamos conseguir atingir mais. Esse pensamento, ele não é novo e ele não é exclusivo do pensamento espírita. Os antigos celtas, eles tinham essa compreensão de que cada pessoa, cada ser, trazia algo bom, algo diferente, algo maior, alguma qualidade. E que se a pessoa vivesse nessa qualidade, exercesse essa qualidade dela com mais dedicação, isso a promoveria, isso a ajudaria a desenvolver-se mais ainda. Isso tem correspondência ao pensamento dos espíritos superiores. Se nós nos dedicarmos àquilo que de bom nós já fazemos, outras qualidades nossas começam a aflorar. E é isso que nós precisamos identificar em nós. O que nós já trazemos de bom? Porque não é possível que tantas milhares de anos de evolução nós não conquistamos nada de bom ainda. Nós temos em algumas, ainda que pequenas, ainda que fracas qualidades, nós temos alguma qualidade, nós temos algum valor, nós sabemos fazer bem alguma coisa. Vamos usar essa qualidade nossa como o nosso trampolim para a gente se projetar, para a gente se elevar. Nós somos capazes hoje de ajudar em que setor da casa? Qual é a minha capacidade? É de ouvir, de falar, é de trabalhar, é de limpar, é de arrumar, é de organizar, é de ter ideias, é de ajudar. Qual é a minha qualidade? É identificar isso e ver o quanto nós podemos aprimorar essa qualidade exercendo. Há pessoas que vão alegar que elas são muito imperfeitas para ajudar, que elas não conseguem, que elas têm limitações, que elas não podem. Mas se nós fomos chamados a atuar numa casa espírita, é porque nós temos condições de ajudar ali. Se nós fôssemos muito, mas muito inferiores, muito perturbados, espíritos muito endividados, provavelmente nós estaríamos perdidos em outros meios, Breno. Se nós conseguimos nos unir a pessoas em torno de um ideal, temos algum valor. Essa ideia equivocada que nós temos, que nós só somos imperfeições, nós só somos erros, isso é uma ideia, um resquício que nós herdamos de uma outra cultura, de uma outra religião, que não tem a ver com o cristianismo. Não tem a ver com a mensagem de Jesus. Jesus, ele reuniu junto dele homens simples, homens rudes, homens imperfeitos, mas que tinham qualidades, que tinham o seu valor. Por isso que ele chamou Pedro e não outro judeu do tempo. Por isso que ele chamou João e não outro. Se nós fomos chamados, é porque alguma coisa nós temos. Mas nós não temos muito ainda conquistado. Mas vamos descobrir esse bem que nós já trazemos e vamos trabalhar ativamente com ele na casa espírita. Todos nós temos algo a somar, a contribuir com o trabalho. Todos nós temos que ver aquela outra pessoa que parece-nos muito difícil no trabalho como também possuidora de alguma qualidade, como também alguém que merece estar ali junto de nós naquele momento. Porque nós muitas vezes somos muito severos com os amigos, com os colegas, com as pessoas que participam conosco nos trabalhos. Queremos delas uma perfeição, que elas atendam certos requisitos, enquanto que nós não atendemos outros. Não reconhecemos outros. E ainda assim, a espiritualidade nos aceita com todas essas imperfeições. Por quê? Eles sabem que existe uma pequena luz dentro de nós que pode brilhar muito se ela for estimulada, se ela for alimentada, se ela for acrescida do combustível que faz ela crescer, que é o trabalho em si, que é a oportunidade. Então, a gente baixar as exigências em relação ao outro, em relação a nós mesmos, e darmos o nosso melhor, aquilo que nós já podemos fazer. Eu sei limpar muito bem o chão, é a minha contribuição, é isso que eu vou fazer. Mas eu posso aprender a fazer outras coisas. Eu sei preparar uma torta maravilhosa, é a minha contribuição, mas eu também posso desenvolver outras habilidades. Eu sei falar muito bem, mas eu posso também contribuir com outras atividades na casa. Nada impede que quem fale também pegue um martelo e conserte alguma coisa. Então isso é algo que nós temos que pensar. Nós temos que estar dispostos a tudo no trabalho espírita. O local que estiver precisando de um tarefeiro, ah, sou eu que vou lá hoje. Sou eu que vou estar ali ajudando naquele momento, já que eu posso e sei fazer. Esse espírito de serviço, essa disposição, é o que demonstra a grande possibilidade nossa de crescimento. É isso que a espiritualidade percebe. Esse é o tarefeiro que nós podemos acrescentar tarefas. Porque está disposto a tudo de boa vontade, de ânimo firme, alegre, convicto, apesar das suas dores e das suas lutas, apesar das suas dificuldades. E essa pessoa que estará então apta a desempenhar qualquer tarefa, a qualquer tempo. É lógico que às vezes o nosso trabalho, ele é mais importante num setor do que em outro, já que a gente tem mais habilidade e tem carência. Mas o próprio dinamismo das relações no centro espírita, ele vai propiciar que a gente fique mais num lugar ou no outro. A gente não precisa se preocupar muito. A gente poderia ser, dentro do centro espírita, como as formigas são no formigueiro. A formiga, ela se alterna em algumas atividades, em algumas coisas, dependendo da necessidade que ela tem ali. Embora cada uma possa ter uma função. Uma é soldado, outra é operária. Elas têm essa possibilidade de realocamento. E como elas sabem? Quando ela está vindo, ela encontra a outra, elas trocam informações e a outra volta para o caminho porque ela tem que refazer alguma coisa. É assim. Nós podemos ter esse dinamismo, essa forma de gestão entre nós, em que quando a gente percebe maior necessidade, não precisa esperar alguém vir e me dizer: Tenor, precisava que você me ajudasse nisso. Eu mesmo vou lá e tiro o saquinho do lixo que transbordou, amarro e ponho no lixo. Eu não preciso esperar o colega que está designado para isso fazer isso. Eu mesmo vendo algo que precisa ser arrumado, se eu não tenho competência para arrumar, eu posso falar: olha, isso aqui a gente poderia fazer assim, vamos tentar fazer, eu ajudo você. Essa forma de a gente ter esse cuidado com tudo e com todos dentro da casa, como se tudo devesse ser nossa responsabilidade. É assim que devíamos ver. E o importante nesse processo todo é que, se nós soubermos nossas reais motivações para o trabalho, será mais fácil a nossa dedicação adequada a ele. Se desejamos reconhecimento, nos desiludiremos. Se almejamos resultados imediatos, sentiremos frustração. Se esperamos colaboração, sempre nos sentiremos a sós. Mas, se desejamos oportunidade, toda atividade, ainda que despercebida pelos demais, será uma bênção. Se almejamos aprendizado, ainda que tardiamente, veremos resultados valiosos em nós mesmos. Se esperamos oportunidade de auxiliar, mesmo sozinhos, estaremos bem acompanhados pelos espíritos benfeitores. Nós temos que entender por que nós estamos fazendo o que estamos hoje na casa espírita. É por vaidade, é por interesse próprio, é porque eu quero me curar, é porque eu quero paz de espírito. E o que eu estou esperando das pessoas? À medida que eu reflito sobre as reais motivações e reorganizo esses objetivos, repenso, eu posso sim esperar a cura, mas eu também tenho que esperar que o esforço da cura é mais meu do que dos outros. Mas eu não vou fazer para que os outros me reconheçam, mas sim para que eu tenha a minha consciência em paz do dever bem cumprido. Há momentos que a gente faz as coisas pensando na projeção, pensando na vaidade, no orgulho, na prepotência. Mas à medida que a gente vai aprimorando o nosso conhecimento, a gente vai percebendo. A maior satisfação do trabalho é tê-lo realizado. É saber, eu me desincumbi de um dever. Eu levei o bem para alguém de alguma forma. Ainda que ninguém perceba, Deus percebe. Ainda que ninguém tenha visto aqui no plano dos encarnados, os espíritos viram. Você fez o seu melhor. E você já tem o prêmio porque ele está dentro de você, que é a consciência harmonizada, pacificada. Nós estamos em cima da hora já, né? Vamos lá. Olha só. Nós vamos ver, então, alguns itens. Esses eu vou deixar para vocês como reflexão, nós não vamos comentá-los. Depois eu até disponibilizo as telas para vocês, em um outro momento, refletirem e desenvolverem um estudo mais aprofundado. Ameaças ao trabalhador espírita. Vamos ver as principais ameaças. Ressentimentos e melindres. Aquela pessoa foi rude com você e você fica ressentindo, lembrando aquela emoção triste o tempo todo. Isso é uma ameaça ao seu trabalho, esquece. Era o momento infeliz dele. Melindre, porque alguém falou que você estava errado, aceita. Desculpa, eu vou acertar. Esquece que a pessoa te falou que você estava errado. Mas ficar alimentando isso e lembrando toda vez que eu vejo o João e falo: poxa, um dia ele me criticou porque eu fiz isso errado. Isso é melindre, isso é ressentimento. Isso atrapalha as nossas relações. Todas as coisas boas que ele poderia me oferecer, eu vou estar bloqueando porque eu julgo que ele só sabe ver meus erros. Então nós temos que mudar essa disposição em nós. sensação de falta de reconhecimento. Às vezes a gente trabalha tanto e ninguém fala um obrigado, ninguém agradece. Mas você estava trabalhando pelo obrigado? Não, né? Nós não temos que ter isso. Mas nós temos que ter para o nosso colega do trabalho, reconhecer ele. É um risco a gente não reconhecer o valor da outra pessoa. Eu tenho sim que falar muito obrigado pela sua colaboração. Embora eu não deva esperar para mim um muito obrigado, para o outro eu tenho que oferecer. Sua contribuição foi valiosa. Que bom que você está aqui hoje. E de vez em quando fala, olha, eu gosto muito da sua amizade. Tenho aprendido com você. Você tem me ajudado. Nós sabemos que temos aprendido que nós não devemos elogiar, não devemos exaltar as pessoas, mas reconhecer algo de bom, gratidão, é uma coisa que alimenta nós e o outro. Temos que desenvolver isso também. Agradecer as pessoas que contribuíram conosco. Família amada, muito obrigado por vocês me apoiarem tanto, viu? Muito obrigado. Nós temos que reconhecer diariamente o quanto as pessoas são importantes para nós. É isso que nos alimenta, nos fortalece, nos ajuda. Precisamos também, ó, parar de propagar as situações infelizes. Alguém fez algo errado, não diz respeito ao coletivo, é só os outros dois envolvidos, o problema é deles. Eu não vou fofocar sobre a outra pessoa. Eu tentei ser aqui mais polido, né, propagar situações infelizes, mas a gente cessar os comentários dos defeitos dos colegas, dos trabalhadores. Não sentir-se digno do trabalho. Todos nós somos dignos de estar aqui, gente. Se eu fosse levantar as minhas imperfeições para não estar aqui hoje, eu não teria vindo, porque são grandes. Mas eu vim não porque eu sei tudo isso, mas porque está aqui um conhecimento que está bem fundamentado e eu sei que a espiritualidade está me ajudando. Então, por isso eu me sinto apto a estar aqui, não porque eu tenho qualquer valor, qualquer importância. Então, todos nós somos dignos desta casa maravilhosa que nos acolhe. Todos nós merecemos estar aqui, sim, e todos nós precisamos estar aqui hoje. Comodismo. Não posso ainda ajudar, pois estou tentando ser espírita, gente. Gente, se a gente fosse ter aquele ideal que Kardec escreveu lá, diz que o bom espírita, nós não vamos conseguir mesmo. Aquilo ali é um ideal, é um modelo que ele nos apresentou. Mas nós somos espíritas porque somos convictos do que acreditamos. E apesar de imperfeitos, temos que trabalhar aqui sim, temos que nos movimentar, temos que acordar domingo de manhã, no sábado, para vir para o centro. É, verdade. E olha, a vaidade, grande ameaça para o trabalhador. E a inveja, invejar a realização do outro. Não precisamos, porque as nossas são muito grandes também. A nossa trajetória é uma realização. Nós podíamos estar por aí, drogados, viciados, agredindo, ferindo pessoas. Apesar de a gente ainda ferir um pouco as pessoas, a gente está tentando acertar. Olha que pessoas boas nós somos. Nós estamos reunidos hoje em nome de Jesus aqui. Poderíamos estar em algum lugar sórdido, tramando a corrupção, a destruição da sociedade, mas já não estamos lá. Então, graças a Deus, chegamos aqui hoje. Então, nós não precisamos invejar aquele que está em projeção e destaque. Um dia estaremos também nós e veremos que é tudo ilusório, tudo pequeneza humana, imaginar que certas posições são mais importantes que outras. Não são. Fabiano de Cristo foi mais útil aos seus irmãos quando ele era porteiro do convento do que os outros frades que ficavam lá dentro estudando. Ele atendia as pessoas amorosamente na portaria do convento e era mais útil à comunidade do que os outros que ficavam lá estudando e lendo. Então, qual é a importância realmente? É o amor que eu faço, que eu dedico nas minhas tarefas. E as grandes ameaças ao centro espírita: desvio de função, propagar ideias que não têm a ver com o espiritismo, virar palanque político, meio de obtenção de renda, tudo isso é desvio de função. Descompromisso com o espiritismo. Às vezes está tão preocupado com as obras assistenciais ou com outras terapias e a doutrina em si não é prioridade no centro. Isso é uma ameaça. Orgulho institucional. Isso aqui é algo que eu vejo crescendo em alguns lugares. Os outros são bons, mas nós somos melhores. Gente, toda casa que a gente vai, todo mundo ama a casa que está lá, viu? Porque todas são maravilhosas, graças a Deus. Todas são oficinas de luz, graças a Deus. Nenhuma é melhor que a outra. E todas têm imperfeições, têm dificuldades. Eu, no início da doutrina espírita, era muito rigoroso, muito purista e muito crítico. Mas hoje eu vejo, em cada casa espírita tem coisas que eu não compreendo, mas eu aceito, porque o importante é o amor que a gente percebe vibrando intenso ali. Se tiver algum problema, algum erro, alguma coisa, em algum momento a espiritualidade vai chamá-los. Por isso que a gente, quando adentra, não vê críticas, não critica nada, porque tenta perceber só o amor que tem que reinar ali e que certamente reina em alguns corações ali. Então, todas as casas espíritas são maravilhosas e importantes. Dependência de comunicação espiritual para tudo, isso é um risco tremendo. Tem uma parte das decisões que são nossas, seja para acertar ou para errar. Essa história de ficar esperando psicografia, comunicação na reunião, para tudo, isso é um perigo tremendo. Porque nós aprendemos, eles não tiram o nosso livre-arbítrio. Eles não tiram da nossa capacidade de pensar e decidir. Eles querem que nós decidamos e aprendamos até com os erros. Em alguns momentos, os espíritos orientam, falam. Eles podem até dizer coisas práticas, mas é muito raro. Sabe por quê? Eles já disseram tudo o que tinha que ser dito, praticamente. Praticamente tudo que a gente pode saber de mundo espiritual e de vida aqui material já foi dito. O que a gente precisa fazer é pôr em prática. Que já sabemos o que temos que fazer. Olha, ambiente triste sem calor humano. Reproduzir as antigas igrejas aqui, até eles renovaram isso. Uma vez nós fomos assistir uma peça de teatro numa igreja evangélica, o calor, a amizade das pessoas se recebendo amorosamente, calorosamente, aquilo, nossa gente, depois eu vi que em outras casas espíritas existia isso também. As pessoas se receberem se abraçando, que bom, que legal que você está aqui, que bom que você veio. Aquele calor humano realmente, aquele acolhimento, isso é importante na casa espírita. Nós temos que manter, e ela tem que ser alegre. Não precisa ser ruidosa, estardalhaço, né? Mas podemos dar uma alegrada, né? Colocando um sorriso, palavras mais positivas, mais otimistas, incentivo. Deixar o silêncio só para aquele momento do trabalho mesmo, espiritual, precisa de concentração. Mas aquela obsessão que às vezes tem em alguns lugares, ah, está falando muito alto na livraria, está falando muito alto na cantina, me desculpem se fazem isso aqui. Mas tem lugares, gente, que às vezes a obsessão pelo silêncio é tão grande, as pessoas ficam tristes, ficam fechadas. E nós precisamos, na verdade, de alegria na nossa vida, porque tristeza tem muito lá fora. Então, às vezes, ter aqueles momentos descontraídos, de confraternização. Gente, alegria não tem vibração nociva para nenhum ambiente. Aquele amor fraterno, aquela alegria de pessoas que se amam e se encontram, isso não é uma vibração negativa. Não impregna nada com nada ruim. É só positivo. É lógico que tem momentos que nós vamos ter que ter aquela concentração solene. Mas fora aquele momento, gente, alegria é uma vibração contagiante, amorosa, que promove o bem. Jesus não era sisudo, não era bravo. Jesus era uma pessoa alegre em meio às pessoas que estavam ali muitas vezes sofrendo. Ele transmitia uma segurança muito grande. E ele transmitia também o bem-estar às pessoas. Nos momentos de mais tranquilos, ele não era só recomendação, orientação. Eram momentos também mais leves. É que a nossa tradição religiosa conservou só o lado mais sério de Jesus, esqueceu que ele era uma pessoa feliz e alegre, e que demonstrou isso quando foi numa festa de casamento também. Também lá ele riu e se divertiu com as pessoas, dentro daquela elevação de ver que dois estavam se unindo para formar uma família, e que ali poderia demonstrar algo grandioso como ele fez, transformando água em vinho. Mas ele era uma pessoa alegre também. Espírita não precisa ser triste, fechado. Às vezes as pessoas querem pegar características pessoais e dizer que é da doutrina. Eu sou uma pessoa mais fechada, mais reservada, mas nunca pude e não quero nunca confundir. Isso é uma característica pessoal minha e não é da doutrina. Então vamos deixar as pessoas serem alegres, felizes, porque assim elas vão se sentir melhor e vão produzir mais. Cobranças indevidas, ficar exigindo o que o outro não pode dar, isso é bem óbvio, isso nós sabemos que é algo bem grave. Dificuldade em ver erros e retificações necessárias. Todos nós, quando nós estamos à frente de alguma coisa, se alguém vir te dar uma sugestão, vamos ouvir seriamente o que a pessoa está falando. Não ter aquela prontidão em dar uma resposta, não, meu irmão, você está errado porque você não entende toda a situação. Talvez por não entender toda a situação é que ele tenha saída. Vamos ouvir a sugestão, vamos acatá-la, vamos meditar, vamos pensar. A percepção desse irmão pode ser a de vários. O que, que isso tem a ver realmente? Será que é algo que precisa ser mudado? E mesmo quando a gente vai dizer que não podemos mudar algo, que façamos com todo aquele amor que a gente é capaz de dedicar. Falar realmente, nós vamos pensar, irmão, sobre isso que você está falando. Vamos ver o que é possível a gente atender, o que é possível refazer. O resultado, quando ignoramos tudo isso, é obsessão coletiva. Todos iludidos por certas questões, por certas fascinações, e às vezes se perde um trabalho inteiro de anos de dedicação. Porque através dessas situações, os espíritos que combatem a evolução do planeta, espíritos que estão muito encarnados, inclusive em cargos públicos hoje, todos eles querem, na verdade, minar essa possibilidade, esse potencial que o centro espírita tem. De uns anos para cá, as pessoas vêm falando menos de obsessão, porque achavam que nós exagerávamos quando falávamos da obsessão. Mas ela ainda é presente, ela é real e ela existe. Quando ela trabalha principalmente com a vaidade das pessoas, né? E aí temos exemplos lamentáveis sobre isso, mas vamos deixar para um outro momento. Como vamos prevenir os problemas no centro? Olha só, nada mais triste do que um centro em que alguns se julgam mestres dos outros, quando na verdade ninguém sabe nada e todos deviam colocar-se na posição exata de aprendizes. Os serviços mais urgentes de cada centro são os de instrução doutrinária de velhos e novos adeptos, tanto uns como os outros carentes de conhecimento doutrinário. Bem executado esse serviço, todos os demais serão feitos com mais facilidade. Por isso que nós temos que nos instruir tanto todas as semanas. Temos que vir à reunião, mas eu já ouvi esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo milhares de vezes explanado. Eu preciso ouvir de novo, eu vou ouvir. Nem que seja para fazer uma crítica interna do que eu não falaria quando eu for falar desse tema. E tentar entender, será que há alguma lição nova que eu posso extrair disso? Ou eu preciso relembrar essa lição? Então nós precisamos ler, reler, estudar, participar de eventos como estes, propor ideias, que mais nós poderíamos fazer para melhorar o nosso aprendizado sobre a doutrina? Ler mais, viver mais, intensificar o nosso estudo. Todos precisam de muita instrução, ninguém é mestre. O único mestre, como nosso irmão falou, Jesus. Ele é o mestre, sempre. E abaixo dele, todos são irmãos que compartilham conhecimento, uns mais, outros menos. E assim temos que nos ver fraternalmente como irmãos. E finalizando, olha, simplicidade em tudo, humildade com todos, liberdade para o diálogo. Isso favorece demais as nossas atividades. E lembrar uma passagem do Evangelho que nos cabe hoje lembrar, muito importante, que foi essa daqui, olha. Ah, faltou esse item. Um cuidando do outro. Não é cuidando da vida do outro, tá? É amorosamente amparando o outro irmão. Olha, alegria de servir também é importante. E como Jesus ensinou, para inspirar e fechar as nossas colocações dessa manhã. Ali a imagem acho que não vai ficar muito visível, mas pela passagem você vai entender. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, pois, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei exemplo, a fim de que, como eu fiz, assim façais vós também. Jesus falou isso quando ele estava lavando os pés dos discípulos. surgiu ali uma inquietação entre eles e alguém perguntou quem era o maior. E aí Jesus quis mostrar quem era o maior no reino dos céus. Foi aí que ele começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro hesitou, falou, não, o senhor não vai lavar os meus pés. Jesus falou, vou lavar sim e você vai entender depois por que, que eu tenho que lavar. Ele queria mostrar que ele, mestre e senhor, estava lavando os pés dos discípulos. Qual teria que ser o cuidado entre eles? Qual teria que ser o respeito entre essas pessoas que dizem que são seguidoras do mesmo mestre? O lavar os pés tem todo um simbolismo por trás disso. Jesus, ele sai da posição de mestre e vai para a posição de quem cuida do outro. E ele, ao lavar os pés, está demonstrando a humildade que a gente tem que ter ao cuidar do outro. Sem a pretensão de querer transformar, mudar. É só servir, é ajudar naquilo que precisa. É você trazer ali para a pessoa a sua contribuição. E ele ali para os discípulos deixou bem claro, ninguém é chefe de ninguém, ninguém é líder de ninguém. Eu sou o mestre, eu sou o senhor. Todos vocês são irmãos que devem se ajudar fraternalmente. E se hoje Jesus viesse, ele falaria isso. Eu sou o mestre, eu sou o senhor. Vocês são os meus discípulos. Amem-se, ajudem-se, contribuam um com o outro. Sabe que o irmão está doente? Pergunte, você precisa de alguma coisa? Está internado? Precisa que alguém vá ficar com você à noite? Está com dificuldade nisso, naquilo? Disponha-se a ajudar seu irmão. Nós não precisamos representar simbolicamente essa reunião na casa espírita, como fazem nas igrejas evangélicas. Não precisamos. O que nós temos que fazer é na prática o que esse simbolismo que Jesus deixou representa. É ajudarmos uns aos outros. O que eu posso da minha vida contribuir para a vida do meu colaborador, do meu auxiliar, da pessoa que está comigo ali no dia a dia? O que eu posso fazer por ele? É assim que nós temos que pensar todos os dias nesse trabalho maravilhoso que é a doutrina espírita. Só tenho a agradecer a atenção de vocês, o convite, a oportunidade de estar aqui. Não sei se eu atendi a expectativa do grupo, mas estou feliz por ter estado aqui hoje com vocês. Peço que Jesus abençoe, ilumine a mente de cada um de vocês. Eu percebo que a alegria da espiritualidade é muito grande de saber que nós todos estamos aqui hoje. Porque eles entendem que aquele grupo, como Jesus idealizou, tem o potencial de se concretizar aqui, se a gente seguir as lições do Mestre. Fiquem com Deus, tenham um excelente domingo e uma semana repleta de bênçãos. Que essa casa produza muitos frutos do bem.